Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 28 de abril de 2024, o nosso programa de 1054, nós teremos aqui o Roberto Salgado Filho. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita, vivencianos, é claro. Nós vamos saudando a todos vocês que estão na internet, que estão no rádio, né, que estão ligadinhos aqui conosco. E nós vamos agradecendo a WS Festas e Embalagens, a Maquin Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, a Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polotel, Conforto, Praticidade com Economia, Câmbio Filtro, Solução em Saúde para a Sua Água e Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos ajudam, a Associação Maternal Espírita, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, Grupo Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando também que quem nos apoia é o Grupo Musical Castelã e as Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina, né? Estejam conosco, ligadinhos aí, participando. Tem uma enquete já no ar que o Rodrigo vai falar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos que estão aqui conectados conosco. Um bom dia para todos vocês aqui e também para as rádios que estão conectadas. A Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco, lá de Tobias Barretos, Sergipe, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece também o carinho das rádios, das web TVs e canais como a Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, e a Web TV Espaço Espírita, que também transmite a gente aqui ligado no YouTube, né? Deixar aqui para a Cris dar um alô também. Cris está com a gente aqui hoje. Bom dia, um ótimo programa para todo mundo. A gente tem aqui a enquete já postada então no YouTube. Hoje vai ser um programa bastante intenso hoje, que a gente vai falar aí sobre, não só falar, mas mostrar as evidências aí das adulterações das obras. Então a gente deixou a enquete aqui para você. Você sabia que foram adulteradas mais de 117 obras de Chico Xavier? A gente sabe que Chico tem mais de 500 obras, então isso mostra aí o impacto, porque foram mais, não foram só essas 117. 117 somente publicadas pela FEB, né? Então, o Roberto, que é um dos pesquisadores, vai estar aí comentando com a gente, mostrando um pouco, dando exemplos das adulterações de a gente aqui nesse bate-papo. E deixa as perguntas aqui para a gente, né? Lembrando que nós estamos com os telefones abertos hoje, o Tião está de volta, né? Então, ligue para nós, o telefone está aí aqui no vídeo, 12-3921-3009. Vou repetir, 12-3921-3009, vamos colocar o Tião para trabalhar. Olha lá, o Tião, o Silvio tá ali, ó. Manda um tchau aí. Então, ligue para nós para bater um papo aí com o Tião e fale: quero participar do sorteio do livro. Então, bastante gente participando aqui, a gente vai comentando durante o programa. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Silvio, bom dia, Tião Varoto, bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Roberto Salgado Filho, seja bem-vindo, bom dia, família vivenciana. um abençoado domingo em aprendizados para nós hoje. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Fraternidade é o item 19. É importante que os homens vivam em fraternidade, onde os povos e nações proclamem a liberdade e a igualdade de direitos promova a felicidade. Queridos irmãos e irmãs, vamos acalmando os nossos corações, respirando profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesta manhã de aprendermos um pouco mais desse Evangelho redivivo de Jesus, hoje com o tema As Adulterações das Obras de Chico Xavier. Que nosso querido irmão Roberto possa nos orientar e esclarecer sobre tudo que ele tem consultado, porque ele é um pesquisador ferrenho nessa lida. Agradecidos, Pai, mais uma vez nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai, mais uma vez concede-nos a oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais desse Teu Filho que nos trouxe o exemplo da bondade, do amor e da caridade, a fim de que pudéssemos espalhar no mundo inteiro. Pai amigo, envolve-nos com Teu manto, trazendo-nos sempre o esclarecimento, a orientação e a esperança de que tudo nessa vida passa. Assim, Pai, nós pedimos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será as adulterações das obras de Chico Xavier. E nós estamos aqui com o engenheiro de computação, Roberto Salgado, filho de Uberaba. Ele é neto do grande espírita Dr. Jarbas Leone Varanda, servidor do lar espírita Dr. Jarbas Varanda de Uberaba. Bom dia, Roberto Salgado, filho. Bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, recebendo esse carinho, esse acolhimento. Jorge, Rui, Rodrigo, estou conhecendo as pessoas, né? Então, mas o Rodrigo eu já conheço, já tem um tempinho já, né? Já, de trabalhos, né, atividades. É verdade. Espiritismo. É verdade. Quando eu tive a oportunidade de ir para Tours, e na França, quer dizer, quando eu fui a trabalho, né, Paris, aí eu fiz uma missão lá, encomendada aí pelo Roberto, pelo pessoal e os pesquisadores aí, atrás de alguns documentos lá de Canuto de Abreu, também tinha descoberto alguns documentos lá, né, mas aí tem algumas coisas que ainda não foram reveladas, né. Mas aí fica para... Tem bastante coisa. Mas para mim foi uma grande oportunidade que eu conheci onde o Leon Denis está enterrado, né? O túmulo, a casa onde viveu o Leon Denis. Foi uma experiência muito boa. Ele viveu o resto da vida dele ali, em Tours, uma cidade que fica ali... Não fica próximo, fica algumas horas de trem-bala, né? Você precisa pegar um trem-bala de Paris para chegar até Tours. Mas é, foi bom conhecer a história e a vida ali. Como a gente vai para Uberaba, né? Você mora em Uberaba, né, Roberto? Então, quando a gente vai para Uberaba, a gente sente um pouco da vida de Chico Xavier. Não só de Chico, mas também Sacramento, por exemplo. A Fazenda Santa Maria, de Eurípides Barçanufo. É, não tem como uns espíritos missionários como esses passarem e não deixar a marca, né, no local e deixar a história impregnada aí que a gente sente quando vai aí, né, o Triângulo. Né? A gente fala que o Centro Espírita é uma universidade do espírito, né? uma universidade para a gente, né, o Centro Espírita. Mas ir de caravana para Uberaba, Sacramento, Araxá é uma pós-graduação, a gente fala. É interessante que Roma era conhecida como a cidade das sete colinas, né? E Uberaba também é a cidade das sete colinas. O Chico falava que tinha bastante romano encarnado aqui em Uberaba. Então tem uma vibração diferente, né? Inclusive o Chico também falou numa entrevista que os milhões de espíritas da França vieram para o Brasil, né? É verdade. Foi uma entrevista com o Juan Pires, se não me engano. Ele falava que milhões de espíritas vieram para o Brasil, né, dada a codificação da França. Roberto, legal. Então, o legal é que vieram os bons para construir, mas também veio um monte para destruir, né? Não tem jeito de escapar, junto, né? Jesus deu oportunidade para todo mundo de novo, né? Exatamente. Aí alguns continuaram no erro e outros estão tentando melhorar, né? Uhum. Exatamente. Roberto, como começou essas descobertas? Assim, teve que ter um pontapé inicial. Alguém começou a falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo, né? Como que é esse início, né? Que quando nós que estamos lá no grupo Amigos de Chico Xavier, quando nós começamos a publicar as coisas, foi um pool, né? Aconteceu um monte de informação de tudo quanto foi lá e começou a chegar. Aí que se organizou o pessoal para fazer levantamentos, para pesquisar. Mas como começou antes? Assim, o começo fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Não é bem assim, né? É, assim, foi interessante porque aqui em Uberaba tem mais de 120 centros espíritas e a maioria dos centros espíritas tem grupos de estudo. E grupos de estudo sérios, né, que realmente vão a fundo nas obras, né? Então, a nossa irmã, que já foi presidente aqui da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, a Sônia Benaventana, ela tinha um grupo de estudos no Centro Espírita Adelino de Carvalho, e a partir de 2010, quando eles estavam estudando uma obra de André Luiz, eles sempre, várias pessoas, cada um trazia uma edição diferente, né? Então, tinha as pessoas que traziam edições mais novas, outras pessoas gostavam dos livros mais antigos, não traziam as edições, primeira edição, segunda edição. E aí, à medida que eles iam lendo, né, comentando, lendo, estudando, eles foram detectando ali, falando, mas peraí, gente, isso aqui tá errado, mudaram, e foi aumentando, né, essas deturpações, né? Então, começaram percebendo vírgulas, depois palavras, depois frases, e aí começou a ficar, assim, estranho, porque mudava demais, né, o sentido, então confundia mais, e depois de um tempo, já após 2012, depois do lançamento dos Sete Evangelhos de Emmanuel, as pessoas começaram a notar versículos diferentes, daqueles versículos que Emmanuel tinha escolhido. E aí, a gente já tinha um grupo de amigos do Chico, e aí algumas pessoas se dispuseram a estudar a fundo isso aí. Então, quando a gente reuniu para estudar em conjunto, foi a partir dos Sete Evangelhos de Emmanuel, e aí já estava bem mais descarado, porque intensificou depois de 2012, mas já estava acontecendo já há algum tempo isso. A gente não sabe desde quando, mas já estava acontecendo. E então, depois de 2012, começou a ficar, provavelmente eles pensaram que as pessoas não estavam percebendo, né? Começou a ficar muito mais escancarado. E aí, a partir desses versículos, gente percebeu também que os comentários tinham adulterações, e aí os livros todos tinham adulterações. Então, foi um processo que a gente também sempre participa de estudos, de grupos de estudos, então a gente via essas mudanças, né? Então, agora no Evangelho de Emmanuel ficou muito claro, né? A partir dele a gente foi retroagindo, vendo em outros livros, foi estudando as edições, comparando, aí já foi um trabalho mais profundo, né? Mas é muito claro, e né? Roberto, não tem como falar que não tem. E Roberto, então o que iniciou, a motivação que teve, só para resumir assim, entender. Então, o que motivou vocês foram, antes de 2012, já estavam acontecendo, vocês já estavam identificando isso no grupo de estúdio aí com a Sônia Marçante, né? E nesses... Perdão? É Sônia Benaventana. Ah, a Sônia Marçante também não. Foi presidente da AME. Ah, entendi. Mas a Sônia Benaventana amiga nossa, amiga da Sônia, ela que começou a perceber nesses estudos. Então já começou antes de 2012 a perceber as alterações, né? Então aí eu lembro que tem um grupo, né, de amigos de Chico, né, que são feitos aí de são várias pessoas, mas eles se reuniram num grupo e começaram a olhar no detalhe obra por obra e comparar com as primeiras edições, é isso? Isso, inclusive como as ferramentas de comparação de PDF, fica fácil você não precisa fazer uma comparação manual, né? Sim. Você compara um PDF de uma obra atual com um PDF de uma obra de primeira edição, e aí o PDF vai te trazer todas as alterações, né? Sim. Então, e por isso que a gente sempre fala, isso aí não é uma teoria da conspiração, é um fato. Tá lá, só você comparar. Isso é verdade. Usando ferramentas ou não. Isso é verdade, você tem ali um comparador, ele coloca os dois PDF um do lado do outro e aí vai mostrando cada alteração de vírgula por vírgula do que teve de um lado para o outro. Né? Então, essa foi a motivação, né? Principalmente, mas eu assisti um outro programa que você participou, né? Você fala, porque isso já veio antes, né? Isso já veio na história, né? As adulterações não é uma coisa nova, né? É uma coisa que acontece desde a época da Bíblia, né? Então, que já vem adulterando, né? A gente tem isso como uma verdade, né? Então, a gente... Exatamente. Não, pode falar. Jesus falava, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, ele já falava ali que iria ter muitas resistências, pessoas trabalhando por interesses pessoais, né? O próprio Kardec falava que os maiores adversários do Espiritismo viriam como se fossem espiões, né? De dentro da própria doutrina, né? Movidos por interesses pessoais. Então, e Jesus já sabia de tudo isso, né? Jesus já sabia de tudo isso. Já preparou o terreno, né? Falava que vos enviarei o Consolador Prometido, que vos relembrará, né, as coisas, vos ensinará as coisas. Então, ele já sabia e já colocou a solução para isso, pela nossa imaturidade, pela nossa imperfeição. Ele sabia que nós iríamos tentar resistir e deturpar, né? Lá no Concílio de Constantinopla, mudar de reencarnação para ressurreição. Depois com Kardec, que também é comprovado, porque o Kardec tinha que fazer um depósito legal na Biblioteca Nacional da França, e aí as pessoas fizeram depósito legal depois da desencarnação dele. Então, foi com Jesus, foi com Kardec e foi com Chico. Ou seja, a história se repete, né? As pessoas que participam desses erros, eles têm a oportunidade de recuperar, mas no final, nesse momento de ouro, acaba cometendo os mesmos erros. Então, a história vai se repetindo. É um processo, né? Chico Xavier já está acostumado a ser adulterado, então, quer dizer, acostumado não, já vem sendo adulterado desde quando ele quando publicava as obras. Desde quando era João Evangelista, né? Desde quando era João Evangelista e fez os evangelhos, já estava acostumado a trabalhar com isso. Ou seja, desde quando participou da primeira revelação, é isso? Ele participou da primeira revelação, quer dizer, da segunda revelação, né? Então na segunda e na terceira. E isso se não adulteraram a primeira também, né? Com certeza. Os Velhos Testamentos, né? Ele, como Daniel, já participava ali da primeira revelação. Da primeira, é verdade. E já estava acostumado a ter essas questões aí das pessoas ao longo do tempo, né? Os descendentes ou os próximos irem alterando de acordo com a vontade, com o interesse, né? Com aquilo que eles achavam que era melhor para eles, né? E não de acordo com o que veio da lei de Deus, né? Que os emissários trouxeram. Então, é sempre de acordo com o interesse pessoal. Então, é muito mais difícil a gente seguir as lições do que a gente pegar e fazer o que a gente quiser de acordo com a nossa cabeça. É muito fácil, né? Ah, não, eu acho que isso aqui está errado, eu vou alterar. Ah, não, isso aqui está errado, eu vou mudar. É muito fácil, né? Agora, a gente seguir, a gente, vamos dizer assim, obedecer a lei de Deus e aplicar é muito mais difícil, né? Porque requer que a gente mude a gente mesmo, né? E esse processo é complicado. Mudar os nossos velhos hábitos, né? Ô, Roberto, essas modificações, essas adulterações que houveram, mudou muito o sentido da obra do Chico, das obras do Chico? Muda demais, porque eles são inteligentes, né? Eles são muito inteligentes. Eles sabem que eles não podem começar mudando assim de cara, né? Então, você muda um pouco na edição, aí na outra muda um pouquinho. Então, se alguém for comparar uma edição anterior com a edição atual, ele não vai ver tanta diferença, né? Mas aí, se você comparar com a primeira, você já vê uma grande diferença. Então, são técnicas que utilizam, que são pessoas inteligentes, que usam técnicas e para colocar o ponto de vista deles, né, para colocar aquilo que eles acham correto. Então, tem uma mudança muito grande. Então, por exemplo, na época de Kardec, o Lemarri e o Rustang, eles tinham ideias de esoterismo, ideias ligadas à Igreja Católica, de rituais, de dogmas, né, corpo fluídico de Jesus, penas eternas, que Kardec já tinha separado dessas coisas que foram adicionadas, essas coisas que foram colocadas, né, coisas artificiais. Então, Kardec já tinha se emancipado disso, né, e trazido a explicação de acordo com o que Jesus queria ensinar mesmo, cristianismo puro, né? Então, e essas pessoas resistentes, né, a verdade que Jesus ensinou, tenta colocar as ideias próprias de acordo com a evolução própria deles, né? Então, e eles vão tentando alterar as obras nesse sentido, colocando o que eles acham que é o correto. Então, fizeram isso com Jesus, né? Esse exemplo de tentar mudar a reencarnação para a ressurreição, porque não concordavam, né, com a reencarnação. No Kardec, nessa parte do Lemarri e Rustang, colocando essas ideias de esoterismo, o Rustang com os quatro evangelhos, né, totalmente atrelados a dogmas, rituais, e o Chico Xavier também tentam alterar de acordo com os interesses próprios, né? Então, falar, não, nesse tema aqui eu acho que tem que ser isso aqui. Aí começa a mudar para adequar aquilo que eles pensam que é o correto, né? Então, muda muito, sim, o sentido, muda muito. O Leandro Ribeiro tem uma pergunta para você. As pessoas que eram próximas de Chico Xavier sabem das adulterações? Eles estão se manifestando? Sim, sim. As pessoas próximas de Chico Xavier conhecem, sabem das adulterações. Porque, assim, essa história com Chico, ela já é bem antiga. A FEB, ela pressionava o Chico para determinadas situações e o Chico conseguisse sair bem disso. Mas, desde o começo, a FEB ficava impondo condições para poder divulgar os livros, ficava colocando situações. Então, por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria e Evangelho, a FEB chegou e falou o seguinte: olha, você tem que colocar aqui que Rustang foi o responsável pelo Evangelho. Se você não colocar, a gente não divulga o livro. Então, o Emmanuel, junto com o Chico, pensando no bem maior, que era a divulgação do livro, que o Brasil Coração do Mundo tem informações importantíssimas, ele, Emmanuel, conseguiu colocar a frase de uma maneira que conseguiu sair dessa situação, porque ele coloca assim que Rustang seria o responsável pelo evangelho. Então, esse seria, diz já muita coisa, né? O seria quer dizer que ele seria, né? Que não é o responsável. Então, com essas frases, assim, ele conseguiu sair dessa pressão que a FEB fez, né? Mas a gente vê a obra do Chico como totalmente fiel a Kardec e a Jesus. Então, ele conseguiu sair dessas pressões e conseguiu manter as obras intactas, né? Sim. Mas aí a FEB ficava pressionando e tal, e as pessoas que conviviam com o Chico, elas tinham essa consciência do que Chico passava, tinha a noção do que o Chico passava, mas o próprio Chico pedia a elas que não fizessem nada, que mantivesse do jeito que estava, para não prejudicar o movimento, para não ter divisões no movimento, para que pudesse, porque ele tinha uma missão a cumprir, né? Ele tinha que continuar a codificação, né? Tinha que continuar o trabalho do Kardec, sendo o próprio Kardec. Então, não podia ter esse tipo de celeuma, de divisões, que pudesse atrapalhar a sua missão. Então, as pessoas, aqueles que conviviam, que eram próximos do Chico, meu avô, o Jarbas, a Sônia Barsanti, o Bacelli, várias pessoas que estavam ali próximos do Chico, sabiam dessas pressões que ele tinha, do que acontecia. Só que tinha um momento certo de cada coisa acontecer, para não prejudicar. E claro que a gente sabe que chega um momento que a verdade sempre aparece, né? Mas, assim, essas adulterações que começaram a acontecer, depois, principalmente depois que o Chico desencarnou em 2002, essas pessoas próximas dele não sabiam dessa forma, né? A Sônia Benaventana era uma das pessoas próximas também, né? E ela foi descobrir mais à frente, né? Então, essas adulterações que foram acontecendo nas obras, as pessoas próximas do Chico não tinham essa noção, porque o que as pessoas conheciam mais era sobre, por exemplo, o backstage, né, do movimento espírita, sabiam, né, quem que eram as pessoas, os adversários do espiritismo, né? Então, tinham noção de tudo que estava acontecendo, menos das adulterações, porque as adulterações começaram a se intensificar depois do desencarne do Chico, né? Aí depois eles começaram a entender, mas elas sabem, sim. E complementando essa resposta, né? O Jorginho também já teve aqui. O Bacelli, a gente teve o programa, a gente está no programa. Semana passada. 1054. Bacelli teve a semana passada. Na anterior. Foi dia 7 de abril que ele teve aqui. Uhum. Né? Ele teve no programa 1051. Então vocês podem colocar aí o programa 1051, Bacelli aqui em cima, né? Ou aqui no canal do Vivência Espírita, e assistir a entrevista que a gente fez com ele, que ele comentou também sobre as adulterações. Então vale a pena assistir e ver, porque o Bacelli foi o maior biógrafo de Chico Xavier, né? Então escreveu 10 livros em parceria com ele, e tem ciência, e tem cobrado, né, fortemente a FEB, principalmente, que é uma das que tem realizado essas adulterações, né? Porque se a gente pega aí a obra, o Evangelho, né, de Emmanuel, né, e pega esses 7 evangelhos aí de Emmanuel, foi uma forma deles mudarem tudo, né? Porque você pega o livro Fonte Viva, né, e os livros de Emmanuel, né, que ele usa traduções bíblicas. Ele usa o Emmanuel, né, o espírito de Emmanuel, que a gente não está falando de qualquer espírito, né, Roberto? O Emmanuel foi Padre Manuel da Nobre, foi fundador de São Paulo, foi um espírito tão próximo que escreveu, relatou os livros, senador, foi contemporâneo de Jesus, né? Escreveu o livro Paulo Estevão como se estivesse lá, se não estivesse nessa a proximidade que ele tem com Paulo de Tarso, e escolheu uma tradução bíblica que fosse mais fiel, né, ou menos adulterada, né, vamos dizer assim, que era, como é que era o nome do tradutor? Bíblico. Ferreira. Oh, isso. João Ferreira, né? João Ferreira Almeida, né? E a FEB simplesmente foi lá, reuniu todas as obras deles e substituiu a tradução, ou seja, desconsiderando o que Emmanuel havia escolhido, elegido, e escolheu aí um espírita aí, um dos, vamos dizer assim, superstar aí da doutrina espírita, por uma questão política, né? Para mim, na minha percepção, né? Talvez baixa ou inferior percepção, mas que foi uma escolha política, né? Por que você acha que eles estão fazendo isso? Então, são interesses pessoais, né? E tem um líder espírita que comanda a FEB, né? E esse líder tem uma inveja de Chico Xavier. Ele queria ser o Chico Xavier, né? Ele queria ser o Kardec. Então, e ele fez as mesmas coisas que o Lemarie fez, né? Sendo a reencarnação dele, né? Então, ele teve a chance de arrumar a vida, né? Teve a chance de endireitar, de redimir os erros do passado e fez as mesmas coisas do passado, né? Então, com relação a esse, nesse sentido, na década de 60, o Chico, numa carta ao Jô, ele denunciou, né, esses plágios, essas situações que estavam acontecendo, e aí ele queria que alguém tivesse feito alguma coisa naquela época, quando ele ainda não tinha relevância no movimento espírita, né? E aí, mais para frente, na década de 80, meu avô e alguns espíritas amigos do Chico ali quiseram, naquele momento, mostrar, né, o que estava acontecendo, e o Chico falou assim: olha, agora não dá mais para colocar, porque se vocês fizerem isso agora, vocês vão causar uma divisão muito grande no movimento, né? Então, agora é melhor não fazer. E se vocês fizerem, eu vou falar que eu estava obsidiado. Então, o Chico tinha essa questão de olhar o bem-estar geral, né? Olhar a situação geral e tentar ver o que era melhor, né, para o movimento, para o despertar das pessoas, né? Então, são interesses pessoais mesmo, interesses pessoais, né? Todo tipo de interesse pessoal, né? Pode ser interesse financeiro, interesse político, né? Então, são os falsos profetas, né? E aí, esses falsos profetas, se você não tiver muito cuidado, se você não for a fundo, se você não estudar, você não vai detectar, né? Vai ser levado por eles, né? Pela hipnose, um magnetismo muito forte, né? Então, é sempre bom a gente estudar, a gente ir a fundo. Avô, ele acompanhou desde o começo, sabe? Meu avô era muito próximo do Chico, né? Advogado, o Jarbas, muito próximo do Chico. Ele tinha uma convivência direta com o Chico, ajudou ele a fundar quase todos os centros de Uberaba, né? Quando ele chegou aqui e participando dos trabalhos junto com o Chico estava mudando para cá em 59, ele já participava de atividades na Casa do Cinza, de desobsessão. Então, meu avô acompanhou o Chico na vinda para cá, ele esteve sempre próximo dele, participando das atividades. O Chico, inclusive, falava para os amigos que o meu avô era a pessoa que mais tinha conhecimento do Espiritismo no mundo, né? E ele tem alguns livros, Tributo a Chico Xavier, Base do Espiritismo, e ele focou bastante nessa questão de combate às práticas estranhas do Espiritismo. Todas as práticas estranhas, elitismo, eventos pagos, e então a gente segue nessa mesma linha, porque a gente precisa, lá no Evangelho, no capítulo 10, né, no item 21, se não me engano, fala que é um dever nosso, devido às circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, né? Quando alguém atinge várias pessoas. Então, é melhor que um caia do que várias pessoas sejam prejudicadas, né? Quando pergunta lá se a gente deve mostrar o mal de alguém, né? Aí fala que sim, né? O São Luís fala que sim, dependendo das circunstâncias, desmascarar a hipocrisia é um dever, quando prejudica muitas pessoas, né? Então, é importante isso. Chega um ponto que a verdade prevalece e o Espiritismo vai ficar, né? Essas pessoas não vão ficar, o Espiritismo vai ficar. E Jesus quer que ela seja de acordo com o que foi codificado com os espíritos superiores, né? É, vamos falar aqui quem está ligadinho com a gente aqui desde o começo, a Regiane Mota, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está mandando aqui um abraço, né? Estava aguardando o programa. O Tiago Borges, nosso amigo Tiago, que está lá na Bahia também, ligadinho em nós. O nosso amigo Irami Marques, lá de Salvador também, desejando um excelente domingo. O pessoal do Recanto da Prece, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um grande abraço. A Cleide Bessa, a Yolanda Gazon, nossa irmã Yolanda, lá em Uberaba, também está ligadinha. Lá na frente ela tem perguntas também para fazer. O Carlinhos vai anotando aí para fazer. A Irene Maria do Nascimento, lá em Campinas, assistindo também o nosso programa. A Sueli Castelo Branco, que sempre está conosco aqui direto também, mandando um domingo, um programa abençoado para todos. O seu Rodolfo Alexandrino está ligadinho também, ligado todos os domingos. O Aécio falou que agora ele está conseguindo escrever as próprias perguntas no Word, né? E daqui a pouco lá na frente já tem pergunta do Aécio. Zazu Moura, nosso amigo lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal, ligadinho. Rivail de Taberá, São Paulo, ligado conosco também. O Jamil Lima, dando um bom dia. A Marta Gonçalves também, um bom dia. Vilma Aparecida Siqueira, lá de Leme, mandando um abraço. Leme, que é a terra do Rui, né? A Vilma Aparecida Siqueira Cândido, né? Que é ela, né? O Milton Baruel, nosso amigo Milton, lá do Paulo de Tarso, também entrou aqui mandando um abraço. Carlinho, não sei quem que é essa pessoa, Carlinho Camel, não sei quem é. O Edson Andrade, dando um bom dia a todos os amigos vivencianos. A Miriam Iui, um abraço. Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, paz e amor. Piero Maia, o Piero que está dando tombo na gente aqui, está sumindo, tem que cortar o salário dele, viu, Rodrigo? Já foi um tempão. O Piero só vai para festa agora. Quarta-feira ele foi lá na casa da Marcela, né, que ele está de férias, aí está curtindo as férias mas já acabou, férias. Né, Cris? Já acabou agora, acabou. Acabou, Cris? Então tá bom. Então acabou, ele falou, então tá bom. O João Paulo Gonçalves, nosso amigo aqui de todos os domingos lá também, paulista, Pernambuco, o Piero colocou aqui a mensagem: o Rodrigo está errando muito na mesa de som. Acho melhor deixar a Cris como titular da mesa. Nós já estamos pensando nisso aqui faz tempo, né, Piero? Eu só estou aproveitando aqui, soltando todas as minhas perguntas para depois passar aqui para a Cris. Mas a Cris, a gente põe a Cris, ela humilha a gente. Eu e o Piero. E ele também. Ele também. O Alexandrino querido também entrou aqui com a gente, um abraço para ele. O Vicente Teixeira, a Antônia Varoto, nossa amiga Antônia, aqui dando um feliz domingo. José Magalhães, bom dia, amigos vencianos, que tem um ótimo programa. José está onde mesmo? Em Atlanta? Nos Estados Unidos, né? Está em Atlanta e casou, né, cara? É. Casou em abril. Mandar os parabéns para ele. Isso. Para ele só. Para noiva, não sei se a gente manda. Para a esposa, não sei se parabéns, né? Alexandre Martins, um ótimo domingo. O Dinho e a Fia, lá de. Que eles estão lá em São Sebastião, né? Um abraço, São Sebastião, que é o nosso litoral norte. Cidade linda. O Bessa também. Ouvindo e pedalando. O Bessa, todo domingo, pelo menos, está pedalando. Quando a gente pedalando, vê ele da próxima vez, eu acho que ele vai estar magrinho, de tanto ele pedalar. Né? E sempre participa aí do programa Fé e Razão, né? O programa sobre filosofia, isso. Ele está sempre lá. Recanto da Prece aqui. O bom dia do dia Roberto Salgado e amigos do Vivência Espírita. Deve ser o Carlos Sanches, o Roberto. Bom dia, o doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo também, mandando paz aqui para nós. Andréa Miranda, muito bom dia, meus irmãos em Cristo, Jesus conosco sempre, de Marília, São Paulo. O Leandro Ribeiro, foi o que ele perguntou, o Carlinhos já fez a pergunta dele. E aqui para baixo tem mais perguntas. E tem gente que participou pelo WhatsApp também, tá? Certo, pode quem falar não aí, tá no nosso WhatsApp, vocês podem entrar aqui pela descrição do vídeo, né? Então aqui no YouTube do Vivência tem um link para vocês entrarem e participarem do WhatsApp aqui da Rádio Vivência Espírita. Quem entrou aqui foi o Daniel Melo, também fez pergunta, né? Falou que é excelente, não vai poder participar ao vivo, mas deixou a pergunta dele e mandou uma foto aqui da coleção da Discord aqui dos sete evangelho aí de Emmanuel, né? Que a mandou aqui. E tem até o Novo Testamento, não vou nem falar o nome. Mas sacanagem ele ter colocado o livro da Casa da Marcela aqui do lado, o livro As Trilhas de André Luiz, que é do Jorge. É desconsideram, tá? Esse não são um livro da Discord. O resto, sim. É, mas tem as perguntas que a gente pode ir fazendo, mas deixa eu terminar aqui, das pessoas que estão. Eu pulei as perguntas, a Érica Leandro também está dando um bom dia, o Marcos Sugai, nosso amigo Marco lá de Santos, a Irene Maria do Nascimento, também é pergunta, Carlinho faz daqui a pouco, o Valdeci Braulio pergunta, José Costa dando um bom dia, o João Paulo também está fazendo pergunta, a Fernanda Linhares lá de Floripa também mandando fazendo um abraço. Pergunta. E fazendo pergunta também. José Costa. Está dizendo que não se surpreende com as adulterações, por se até os ensinamentos do Mestre Jesus foram adulterados, né, ao longo dos séculos. Fernando Linhares, o que a FEB fez com as obras de Chico é simplesmente vergonhoso. Fernando Linhares também fazendo a pergunta. José Costa pergunta. Nossa, a gente vai ter que começar a fazer pergunta E o Magalhães falou que casou dia, sexta-feira agora, dia 26 de abril. Lá em Atlanta. Eu recebi o convite, ele só convidou os amigos. Ele só convidou os amigos dele. Eu recebi o convite. Se vocês não. Só. Então, vai ir lá, né? Então, se vocês não foram convidados, se toca. Se toca. A Fernanda Linhares, ligadinha também. Está dizendo um vídeo. Tem um vídeo do Wagner Gomes da Paixão. Que ele fala o que ocorreu de fato. E a Antônia está pedindo parte um exemplo, para mostrar os exemplos aqui, Antônia, também das adulterações. A gente tem os exemplos tem aqui também. Prontinhos, mas vamos deixar vocês curiosos aí, fiquem aí. A gente já mostra já já. A Marli Borges ligadinha aqui. Chico sempre será Chico. Onde estiver suas obras, creio que estas adulterações se motivaram a conhecer melhor a grande obra. Será motivo, né? Às vezes aparece alguma coisa com a pessoa mostrando coisas, querendo fazer alguma coisa errada em cima disso e faz chamar mais atenção ainda para o autor. E o que acontece hoje é a gente procurando as obras mais antigas realmente porque a gente já vai discriminando essas que estão adulteradas. Mas não precisa procurar muito, tá? Aqui no link da descrição está o site das obras originais, né? Se vocês colocarem aqui, tem dois links, né? Então, tem as obras, tem as no detalhe, todo o estudo, a pesquisa, o resultado, as evidências e tudo mais no site Projeto Saber, aqui na descrição, e também tem o link das obras originais para vocês também terem acesso. Eles estão escaneando e levantando, já tem mais de 200 obras, primeira edição escaneada. Tá, então vale a pena vocês entrarem aí. Você tá falando? Tá terminando? Não, terminando. A Marli, dona Marli Alexandrino, mandando um abraço a todos. Fernando Linhares tá comentando aqui, adorei, coleção da Discord. Fernando Linhares também, vergonha alheia. Antônio Varoto, pode apresentar um exemplo, foi o que o Rodrigo acabou de falar. Shirley de Siqueira, Fernando Linhares, a Shirley de Siqueira, a Deise Chiarchirini. A Deise, um grande abraço para ela. Esse pessoal que tá ligadinho. Rodrigo, eu acho que a gente pode até fazer um... Não, podemos fazer um intervalo? Sim, mas... Sim, sim. E só comentando, antes da gente ir pro intervalo, né? A gente vai mostrar as evidências depois do intervalo, tá? Para vocês, a gente tem aqui, eu separei algumas aqui dentro dessa pesquisa. Só falar que o Piero também mandou no WhatsApp a notícia da Isto É... que lança aqui, entenda por que os espíritas pedem incineração dos livros psicografados por Chico Xavier. Não é isso que a gente está pedindo, né? A gente está pedindo, sempre aí, eles querendo fazer sensacionalismo em cima do que a gente está... O que a gente está pedindo é para que a FEB reconheça o erro e resolva, né? Mas, pelo visto, eles não vão reconhecer pelos vídeos que eles colocam, por isso que o Bocelli pede para que eles se demitam. Né, se renunciam, né, que seria o mais honrado da parte deles. Então, porque já que... por exemplo, eles pegaram eles falaram assim, não, vamos fazer então, porque entraram com um processo em cima deles, falaram, não, vamos fazer, com medo de perder, né? E aí pegaram e por exemplo, a coleção Fonte Viva, colocaram a mesma capa dos livros adulterados, aí como é que você vai diferenciar qual que é o adulterado, qual que não é. Aí colocaram informações pequenas, você tem que abrir o livro, ir lá, olhar. Então, não deixou claro, sabe? Aí a pessoa... Porque eles não queriam... Essas edições adulteradas, eles poderiam simplesmente tirar do mercado, mas eles não quiseram perder dinheiro e mantiveram no mercado. Então, por que que não faz um trabalho correto, não muda a capa, não coloca resgatando primeiras edições? Então... Não é um reconhecimento, é um medo de perder, né, o direito que eles têm das obras, né? Que o Chico passou para eles, né? E um detalhe de uma pessoa que perguntou aí, que falou assim que o Wagner Gomes da Paixão explicou o que aconteceu, explica, o Wagner Gomes da Paixão, Luciano dos Anjos, fazem parte dessa equipe da FEB que adultera. Então, eles não vão falar que existe adulteração, né? Então, tem que tomar cuidado com quem vocês estão ouvindo aí a respeito desse tema. Boa. Legal. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Eu acho que, só complementando aquela sua resposta, quando eu perguntei um dos objetivos, a minha impressão é que um dos objetivos é reduzir Jesus também e retirar Jesus da doutrina espírita. Exatamente. Esse é o principal ponto. Desde o começo. Tirar Jesus da doutrina espírita. Fizeram isso, pegaram o Valdo Vieira, né? O Valdo Vieira caiu nessa. E ele foi lá e retirou a doutrina espírita e criou uma nova doutrina sem Jesus. Né? E estão tentando fazer isso de dentro da doutrina espírita, de dentro para fora. É tirar Jesus da terra mesmo. Eles querem tirar Jesus de todas as religiões. E eu tenho aqui. Isso acontece. Eu tenho evidência. A gente tem evidência aqui. Eu vou mostrar depois do intervalo. Pessoal, quando voltar do intervalo, a gente mostra a evidência disso. Vamos com a música Cisco de Deus, Sérgio Santos? Vamos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. De Deus, lá nomes de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, fumos do céu. E nós estamos aqui hoje entrevistando o nosso companheiro lá de Uberaba, Roberto Salgado Filho, que é engenheiro de computação e é servidor do Lar Espírita Dr. Jarbas Varanda, lá de Uberaba. Vamos começar a fazer as perguntas aqui, viu, Roberto? Bom, porque tem bastante pergunta. Por exemplo, o Aécio, você falou que ia mostrar alguma coisa ou sim, depois, deixa, pode ser depois se da quiser, pergunta? Sim, se quiser eu posso mostrar uma, tem várias coisas, uhum. Né? Eu posso mostrar aqui, por isso. Exemplo, uma evidência que eles estão diminuindo Jesus da doutrina, né? Mas tem outras, né? A gente vai mostrando aí durante o programa, porque o pessoal vai olhar isso aqui e vai falar que que aí, ó, vocês estão vendo aí. Por exemplo, aqui eles pegam... Tem vários exemplos, né? Eles fizeram um relatório extenso, né? Mas vocês estão vendo agora ou não? Não, ainda não, né? Aqui no nosso vídeo, não. Agora sim. É. Tá. Por exemplo, tudo que... Referência, né, Roberto? Que faz de divino, amigo... tudo que vem, envolve divino, eles reduz, botam no diminutivo. Divino amigo, divino luz, divina vontade. Bota no minúsculo. Né? E coloca no minúsculo, né? Várias referências em seu nome, com S minúsculo, com N minúsculo. Espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo. Que a gente sabe na doutrina espírita que existe diferença. Entre espírito maiúsculo e minúsculo. Não sei se você quer comentar, Roberto. Essa questão de tirar Jesus do espiritismo, de todas as religiões, é algo muito sério, e por isso que vem essas deturpações desde a época de Jesus. Aqui, para a gente entender, existem três grupos dentro do espiritismo. O primeiro grupo é o grupo da FEB, que quer colocar... que segue Lemarri Rustang, que quer colocar a própria interpretação a respeito do espiritismo se julgando maior do que os espíritos da codificação, os espíritos superiores. Um segundo grupo que existe é o grupo daqueles que se consideram espíritas progressistas ou espíritas de esquerda, que querem tirar Jesus do espiritismo, que quer colocar sua vontade política acima do espiritismo. Inclusive, eles usam as adulterações, porque aí eles são contrários ao Chico, só querem a parte da ciência, da filosofia de Kardec, e não aceitam a parte de religião de Kardec. Então, eles denigrem o Chico, aí eles só ficam com a parte científica e filosófica de Kardec. Para eles, o evangelho segundo o espiritismo não deveria existir, e também combatem a FEB. E aí, nesse combate, eles até utilizaram o nosso estudo das adulterações para falar que devia jogar tudo fora as obras do Chico, que, por causa dessas adulterações, as obras do Chico não servem. E existe um terceiro grupo, e esse terceiro grupo são dos amigos do Chico, aqueles que estudam o Espiritismo com Jesus, Kardec e Chico, e que não só estudam, mas que buscam melhorar, buscam aplicar no dia a dia, né? Que o verdadeiro espírito é reconhecido pelos esforços em se domar as más tendências, nos esforços morais para melhorar. Não quer dizer que vai ser perfeito, não, mas se esforça para vencer as más tendências, né? Então, existem esses três grupos. Então, a gente tem que estudar para discernir, para saber diferenciar quem que é quem, qual grupo que é qual grupo. Sim, muito bom. E a gente tem as perguntas, né? E aí depois a gente mostra mais algumas evidências aqui dos trabalhos, né? Uns exemplos aqui dos trabalhos de pesquisa que tem sendo feito. Vamos à pergunta do Aécio. Quer fazer aí, Calim? Faço sim, o Aécio pergunta. O Aécio é de Sete Lagoas. Ele pergunta: haveria possibilidade de tombamento das obras de Chico Xavier no sentido de não haver mais nenhuma adulteração, elegendo um grupo de pessoas à frente desse desiderato? É uma boa pergunta. Eu creio que seria uma excelente solução. É claro que a gente quer, porque assim, o movimento espírita ele foi muito bem construído e idealizado, inclusive o Chico incentivava, porque, por exemplo, meu avô aqui, ele ajudou a construir, a fundar a Cometrim, a Aliança Municipal Espírita. Então, meu avô teve um trabalho muito forte no movimento espírita. É o Leonas, então, né? Então, no momento comum, o Chico queria o Jarbas Leone Varano. Então, em momento nenhum, o Chico queria romper com o movimento e nem dividir o movimento. Inclusive, ele incentivava as pessoas a participarem do movimento espírita. Então, o ideal é que aquelas pessoas que estão à frente da FEB, igual o Baccelli disse outra vez, que eles renunciassem e deixassem quem realmente quer trabalhar pela originalidade das obras do Chico. Mas, se tiver uma equipe para trabalhar junto com a fé para garantir que essas obras estejam originais, uma equipe que pudesse revisar, que fosse independente, né, seria muito bom, porque aí poderia garantir que essas obras estão mantendo a sua originalidade. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para poder manter essas obras originais e divulgar essas obras do jeito que nos foram trazidas, é válido, né? O que não pode é deixar esse tipo de situação acontecer, né? Como esse site aí que eu postei agora aí no chat, que é o que está aqui, que é o link das obras originais. Vou deixar até fixado aqui na mensagem, que aí o pessoal pode ter acesso aos resgates das primeiras edições que estão sendo feitos. Né? Lembrando que a gente está aí com a pergunta na enquete: você sabia que foram adulteradas mais de 117 obras de Chico Xavier? Vamos continuar com as perguntas, então? A Yolanda Garzon pergunta: essas adulterações na obra de Chico irão parar ou corre o risco de continuar sendo adulteradas? Com certeza vai parar, porque Jesus está no leme, né? Jesus é o governador espiritual da Terra, e isso que está acontecendo é uma separação do joio do trigo, porque a gente sabe que a gente está passando por esse momento, né, de transição. Estamos no ápice da transição para a gente mudar de planeta de provas de expiação para regeneração. Então, como se diz, Jesus permite que existam essas pessoas, claro que dando uma oportunidade para elas redimirem do passado, mas ao mesmo tempo permitindo que se mostrem e assim se possa realmente separar o joio do trigo. Então, o Espiritismo está muito bem resguardado. É claro que a gente não pode ficar de braços cruzados, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente souber e tiver conhecimento das coisas, a gente realmente tem que agir, né? Mas está tudo sob o comando de Jesus. Então, ele não vai deixar. Inclusive, vocês falaram, comentaram que os sete evangelhos são as obras da discórdia, mas elas foram obras abençoadas, né? Porque o mal, à medida que ele começa a fazer o mal e não é percebido, ele vai se tornando cada vez mais ousado. E nessa ousadia, culminou com os sete evangelhos, e os sete evangelhos foi o início da retomada à originalidade. Então, a gente tem que agradecer. Os sete evangelhos foi uma bênção. A gente tem que olhar para um prisma mais positivo. A gente que... As coisas acontecem não é para as coisas acabarem, é para as coisas retificarem. É igual a dor, a doença. A gente pensa que é mal para nós, mas está nos ajudando na nossa cura. É verdade. E a gente que conhece a história aí que você comentou da carta do João, né? Dos casos de plágio, né? Que a gente fica revoltado. Isso não é não só isso. Você pega os livros, as cartas do próprio Chico, né? No livro lá, Chico Xavier Foi Assim, né? Que fala, por exemplo, que a autora espiritual que faz o prefácio dessas obras aí da Discord, dos Evangelhos de Emmanuel, né? Colocaram até o prefácio dessa autora espiritual, que eu não vou ficar citando o nome, mas você tem lá dizendo no próprio livro do Chico que ela está longe de ser ela mesma, né? É puro animismo e, ou seja, nem é ela mesma que escreve. Então, a Feb foi lá e ainda colocou no prefácio dessas obras essa autora espiritual, né? Que é uma irmã aí, né? Então, não vou falar o nome para não processar o nosso canal, né? Porque eles adoram fazer isso, né? Eles saem processando os canais para derrubar os canais quando eu cito o nome deles. Ele falava assim que... Você citar nominalmente o nome dessas pessoas, que o Chico havia aconselhado ele. Você citar nominalmente essas pessoas é como se você estivesse andando no carro a 200 km por hora com o pescoço para fora do carro. Quer dizer, é muito perigoso, porque nós estamos trabalhando com trevas, nós estamos mexendo com trevas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, porque não é brincadeira, não. E existe um fanatismo muito grande em cima desses autores, desses livros e tudo mais, né? Aqui mesmo, né? Quando a gente chama entrevistado, a gente não fica cerceando ninguém. O pessoal vem aqui e cita, né? Mas toda vez que eles citam, a gente traz Chico Xavier. Mas é importante a gente, onde tem trevas, a gente levar a luz, né? Claro. Vamos continuar com as perguntas? Vamos. Mais a pergunta de Yolanda, você fez? Não, eu fiz a pergunta aí, Yolanda, só queria completar com a segunda. Ela pergunta: a União Espírita Mineira tomou alguma atitude juridicamente, Roberto? Então, não foi a União Espírita que tomou uma atitude juridicamente, foi um grupo de espírita que tomou uma atitude, né, jurídica, e aí quando a FEB viu que isso ia para frente, ela resolveu chamar, porque assim, a União Espírita Mineira, quando a gente estava no ápice da pesquisa, eles resolveram abraçar a causa e resolveram tentar dialogar com a FEB para resolver essa situação, e aí com o nosso auxílio, eles mandaram vários ofícios para a FEB, e a FEB, nesses ofícios, negava, falava que não, que eles mantinham a originalidade, que era mais para atender a reforma ortográfica, que não tem nada a ver, né? Reforma ortográfica é você, por exemplo, tirar o acento do ideia, por exemplo. Aí tudo bem, uma reforma ortográfica. Mas é muito além de reforma ortográfica, né? A União Espírita Mineira tentou mandar esses ofícios para a FEB se retratar, e ela não reconhecia de jeito nenhum. Aí ela só mudou a conduta quando essa situação jurídica foi à frente, e eles viram que eles poderiam perder os direitos das obras. Aí eles chamaram a União Espírita Mineira, e aí a União Espírita Mineira trouxe um grupo de pessoas para poder trabalhar e retomar a originalidade da obra. Então, a FEB fez por pressão, mas jamais reconheceu e ainda manteve as capas antigas, ou seja, causando confusão, né? E não fala que está retomando a originalidade, não fala nada disso. Então, o correto seria eles reconhecerem o erro, mas, acima disso, fazer a coisa da forma correta. A UEM está lá tentando, só que para eles imaginam que a FEB agora vai fazer certo, mas a gente tem que ficar de olho e cobrando para ver se realmente vai fazer, porque já começou errado, né? Sem mudar as capas, trazendo transparência para as pessoas, que realmente está mudando, está retomando a originalidade das obras, mas só fizeram por pressão jurídica, então fizeram um acordo. Aí só que tem que garantir o acordo sem ficar com essas... fazendo essas jogadas, essas nuances, tem que colocar claro, seja claro, retomando a originalidade das obras de Chico Xavier, para as pessoas terem clareza do que está acontecendo. Mas você acha que vão reconhecer? Não vão. Eles podem até retomar. Já é muito bom, fico feliz em retomar, mas reconhecer. Mas vamos aproveitar. Aí mexe com orgulho, né? Mexe vamos com... aproveitar, Roberto, desculpa te interromper, e mostrar um exemplo aqui de correção ortográfica, né? Que é o que eles estão dizendo que fizeram, né? Eu queria mostrar aqui. É um exemplo de adulteração aí que disseram que foi só correção ortográfica, né? É isso nas obras aí de Evangelho, né? Do Evangelho de Emmanuel. Ali João, número 3:3, ele fala que aquele que não nascer de novo, o correto, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E lá eles trocaram. Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo... não pode ver o reino de Deus. Né? Então eles trocaram nascer por gerado, é isso? Isso. Está lá no e gerado dá a sensação de criação, né? De ser criado. Né? Aí remete à criação, de sermos criados simples e ignorantes. Então, assim, a partir disso aí, que você vê uma diferença muito grande dos versículos, se chegou... as mudanças nos próprios comentários, porque aí perde, porque o Emmanuel usa ali, ó, nascer, nascer, renascer, às vezes ele usa o próprio versículo, quando ele está comentando, né? Quando ele está comentando, para poder dar o link, né? E aí, quando com essa nova tradução, você perde o link. Mas aí, quando a gente conseguiu detectar que existia adulteração no versículo, conseguimos encontrar que existia adulteração nos comentários e, a partir daí, os outros livros. Lembrando que os Sete Evangelhos é só uma compilação de todos os livros do Chico que tem comentários a respeito de versículos. Então, a coleção Fonte Viva, as obras que têm vários versículos com comentários, então, são várias, né, obras, né? Então, eles só compilaram, né? Foi um trabalho interessante... mas que tinha esse viés. E né? Isso responde à pergunta da Irene aqui do Nascimento, que essas alterações alteram a essência do sentido que se pretendia na revelação da verdade. Né? A isso eu queria mostrar um outro exemplo aqui, né? Seguindo desse mesmo, que fala aqui, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, Jesus. E eles usaram o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do Espírito é Espírito. Será que isso altera a essência? Então, isso aí já é da SEC, tá vendo? Porque aí a SEC fez a FEB fez uma parceria com a SEC e com outras editoras também, com a CEL, se não me engano. Com essa parceria, a FEB pôde começar a modificar as coisas. Tem um que chama muita atenção, que é um que fala assim, o versículo fala assim, o discípulo ele vive pela fé, né? Então, se você buscar aí, vai aparecer esse versículo aí, que o discípulo segue pela fé, e eles mudaram e o vive da fé. Então já vê o objetivo deles, não é viver pela fé, é viver da fé, quer dizer, ganhar recursos, né, financeiros da fé, né? Então achei aqui mais comparativo aí. Isso. Mas é justo aí, mas viver. Eles alteraram a carta de Paulo, aí, é isso? Aí do outro lado, justo viverá da fé. Aí vai totalmente contra o que Paulo de Tarso ensinou, né? De a gente viver pela fé, é a gente não utilizar para receber recursos, para a gente não pesar os outros. Né? O livro Paulo Estevão é um tratado sobre isso, né? Ou seja, não viver do profissionalismo da fé, né? Isso, exatamente. É contra. Então, por exemplo, um dos livros mais adulterados foi o Paulo Estevão. Por quê? O Paulo Estevão, ele é um tratado contra o profissionalismo religioso. Porque o Paulo, ele saía de cidade em cidade e ele, tecelão, ele conseguia os próprios recursos pelo seu trabalho. E à noite ia para a igreja, para casa, sim, Deus, né? Então, ele não pesava para ninguém. Então, né, não pode misturar, né, as coisas, né? Sim. Sim, e será que eles fizeram isso para justificar aí, cobrar os eventos pagos, né? Porque aí... Então, tudo mais. As pessoas com que certeza. Vivem aí, porque tem muito aí superstar, né? Espírita, né? Que vive aí de palestra, cobra aí 30, 40, 60 mil reais para fazer uma palestra, né? Eu sei disso, né? Que a gente já recebeu, inclusive cobrou da Mocidade aqui em São José dos Campos, que pediu uma para vir, eles mandou um preço. Ah, não, vou fazer para você, já que é para Mocidade, fazer um desconto, 20 mil reais para vir falar. E é esses palestrantes aí que estão aí em todos esses eventos pagos. Você quer saber quem? A gente não vai ficar falando o nome, mas entra aí nos eventos aí que tem congresso que dizem ser espírita e olha os palestrantes, né? São esses caras aí. Né? Então, que fazem isso. E fazem questão de ser pago, né, o evento. Né? Então, parece que eles estão usando a obra, adulterando a obra para justificar o que eles estão fazendo. Né? Exatamente. Pô, a gente vê Jesus, Paulo de Tarso, Pedro, eles reuniam multidões e nunca cobravam nada. É aquela mensagem do Espírito de Sheila, na psicografia do Chico, cultura de graça, né, que dá de graça o que de graça recebestes. Então, essa mensagem é muito importante, porque no movimento doutrinário, né, você não pode cobrar por ensinamentos de Jesus. Então, isso tem que ser muito claro para as pessoas. Não adianta ficar tentando encontrar subterfúgios para justificar. Não tem. Não tem. Toda questão doutrinária, você não pode cobrar. Né? Então, isso é a base das bases, são os princípios. Será que Jesus aceitaria cobrar num evento para ouvir ele falar? Imagina se Jesus volta, tá aqui, ele fala, vou aceitar que cobram 100 reais, 200 reais, ou lá como no Congresso Espírita Internacional, que cobra 140 dólares num evento. E aconteceu mesmo. Você acha que Jesus aceitaria que cobrasse 140 dólares para ouvir ele falar em prol de fazer a caridade? Ou ele subiu no monte e falou de graça para todo mundo? Exatamente. Jesus ia fazer igual aos 20 milhões do templo e expulsar todo mundo. E a gente tem que lembrar que o Espiritismo é caridade. Então, a pessoa está muito focada em congresso e está esquecendo que a aplicação da doutrina é caridade. É você dar o passe, você ir lá no centro estudar, você participar de desobsessão, você participar de evangelização, você dar passe, você entregar a cesta, você peregrinação, você participar de costuras, caridade material e caridade moral. As pessoas estão muito focadas no congresso, esquecendo da vivência dentro da casa espírita. Porque, por exemplo, eu faço parte do movimento, eu faço parte até da Aliança Municipal Espírita Liberal, da área de difusão. Só que mesmo fazendo parte do movimento, não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo que... Até porque o movimento não é uma... Não vem interferência da FEB de cima para baixo. É o contrário. O centro espírita é o núcleo e o centro espírita que é o principal do movimento. Então, FEB, AME, não pode interferir, sabe? Porque quem que é o verdadeiro... É uma frase que meu avô gostava muito de falar, que o verdadeiro organizador é a própria doutrina espírita, não é nenhuma instituição que traz as lições, né? O ponto principal e o verdadeiro organizador é a própria doutrina. Então, tudo que a gente quiser saber, a gente tem que buscar na própria doutrina. Então, a gente participa do movimento e é importante as pessoas estarem voltando para o centro espírita, porque ainda a gente precisa do centro espírita, claro que quando a gente atingir uma evolução maior, uma perfeição, o tempo vai ser só dentro da gente mesmo, né? Mas até a gente chegar nesse ponto, a gente precisa ainda do tempo espírita para poder caminhar para o rumo da nossa independência. Então, a caridade verdadeira não está em congresso, está na gente participar dos estudos, a gente participar dos trabalhos, a gente participar de desobsessão, a gente participar de evangelização, que é a atividade mais importante de uma casa. Ou seja, o maior órgão orientador da doutrina é a própria doutrina espírita. Então, quando a gente quer orientação, a gente busca Jesus, Kardec, Chico. O Dinho, do Duo do Bem, ele pergunta para você: Roberto, com a tecnologia atual, não poderia reeditar as obras dentro da realidade das publicações originais? É o que a FEB está alegando estar fazendo, porque a FEB ainda detém os direitos autorais do Chico, só que ela, o direito moral do autor é o direito dele ser divulgado de acordo com o que ele escreveu. Isso não, mesmo eles tendo direito autoral, eles não podem mudar, porque faz parte do direito moral do autor. Isso é lei, né? Eles têm o direito autoral, né? Então, eles podem editar. E eles estão alegando que eles estão editando conforme as primeiras edições. Então, o que a gente tem que fazer é ficar de cima e cobrar, para que eles realmente façam isso, né? Aí daqui um tempo, em 2000, acho que em 50, a posteridade, né? 2050, 2070, aí já vai virar domínio público, né? Aí qualquer pessoa pode editar as obras, só que ela tem que editar seguindo as obras originais. E esse site das obras originais, ele faz esse trabalho de escanear obras de primeira edição, né, que as pessoas doam, as pessoas fornecem, pessoas que colecionam, que têm essas obras, e aí eles escaneiam e disponibilizam essas obras. Qual desse Braulio tem uma pergunta também, Roberto? Quando se faz uma tradução de um livro para outra língua, de certa maneira, não estamos também adulterando a escrita original do livro? Então, a obra de Kardec, ela foi traduzida para o português, né? Existem vários tradutores, né? Então, a gente tem que ter o cuidado dessa tradução não modificar o resultado, a ideia original, né? E tem vários problemas de traduções da FEB para outras línguas. Então, tinha que ter um cuidado mesmo de revisão, porque a gente não fez esse trabalho com relação a outras línguas, né? Então, tem que ter um cuidado de revisão. Por exemplo, a FEB não permite que ninguém faça traduções, né? É só ela que faz, e os que ela faz têm muitos problemas. Então, tem que ter um cuidado para quando for traduzir, não é que quando for traduzir vai adulterar, mas é essa tradução não acarretar esse tipo de problema, né? Existe tradução fiel e existe tradução não fiel, né? É o intérprete, né? Então, a pessoa que vai ser esse intérprete, ele tem que ter revisores, tem que ter pessoas que possam analisar então, tem que ter esse cuidado, né? Assim como tem o cuidado em inúmeras situações, tem que ter o cuidado com as obras, né? Mas se tem boa vontade e está querendo melhorar, tem como conseguir, né? Traduzir não é mudar, não é adulterar automaticamente, não. Tem como traduzir e ser fiel. Mas tem que ser feito de boa vontade. Uhum. Vamos fazendo aqui uma divulgação. Nós teremos a tarde da pizza lá em prol da Umba Vale, né? Que agora em 2024, mais um evento da Umba Vale. A Sandra mandou para mim aqui o convite. A pizza é deliciosa deles, né? Dia 25 de maio vai ser o dia que vai acontecer. O valor da pizza é R$35. Que quem faz, quem promove é a Casa de Caridade Pai Jeremias e Vó Catarina. E quem quiser, né? As pessoas que já estão acostumadas. E quem quiser encomendar a pizza, é drive-thru, né? Depois vai lá e retira das 14 às 16 horas, no dia 25 de maio. Mas anota o celular aí, se vocês quiserem fazer encomendar. É 12, né? Claro, aqui de São José dos Campos, 99665-1314. Muito fácil. 99665-1314. Nós colocamos aqui no WhatsApp do Vivência também. E só para a gente fazer um intervalinho aqui dentro de nós, aqui mesmo, intervalinho que eu digo do assunto, mas falar que a Paula está aqui com a gente hoje, né? E a Paula é uma das responsáveis aqui pela campanha que é feita em defesa da vida contra o aborto. E será a 11ª campanha feita todo ano, né? E a gente eles saem divulgando em todas as casas. Aí tem um encontro que acontecerá lá no dia 5, no dia 4 de maio, né? Sábado que vem. E a Paula, como é que funciona isso direito? Você sempre está aqui, mas explica de novo para a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui para poder divulgar. E essa campanha acontece já há 11 anos, né? Aqui em São José, acontece também por todo o Brasil afora, aí, mas em São José é sempre mais ou menos nessa época, próximo ao Dia das Mães. E são 11 anos já, né? E aí, como que funciona? A gente se reúne no Centro Espírita Divino Mestre, que fica ali na rua Rubião Júnior, 640, bem no centro ali. Aí reúne o pessoal ali e depois a gente já vai caminhando para a Praça Afonso Pena, aqui no centro de São José, né? Aí, chegando lá na praça, a gente tem uma base, onde a gente monta lá uma estrutura para poder distribuir folhetos, orientar as pessoas. Ali tem um fluxo muito grande, né, de pessoal transitando. Então, a gente distribui o folheto, sempre respeitando, lógico, a aceitação ou não, né, e também a opinião de cada um. Não estamos ali para julgar ninguém, apenas para fazer a divulgação mesmo da importância da vida, da nossa vida, né, desde a concepção, né? É essa a defesa que a gente faz, a defesa do nascituro, para que ele possa vir à luz, nascer, aproveitar a oportunidade reencarnatória. Então, a campanha é para isso, e para evitar que o aborto seja legalizado. Então, a gente recolhe ali assinaturas. Essas assinaturas são enviadas para a Câmara, em Brasília, e ali é onde a gente tenta fazer alguma coisa para que não seja legalizado o aborto no Brasil. Então, gostaria de convidar a todos que estejam conosco, se estiver passando por lá e quiser assinar, quiser contribuir. E outra coisa que eu estava esquecendo, acontece concomitante ali com o pessoal que vai para a rua, acontece uma reunião mediúnica. No Centro Espírita Divino Mestre, o pessoal se reúne e ali tem o atendimento aos espíritos ligados a essa causa. Os que foram abortados, as mães arrependidas, aos profissionais, né, que fizeram, porventura, o ato, né? Então, ali tem um atendimento concomitante. E nesses 11 anos tem muita história, né? Depois o pessoal, quando a gente retorna, vai mais ou menos de 9 horas até meio-dia. Quando a gente retorna para lá, o que é possível, eles relatam ali para nós, dos resgates, dos espíritos. Tem toda uma equipe que nos estrutura também na parte espiritual, para nós que vamos ali para a rua, e direcionando algumas pessoas que, porventura, estejam com essa ideia. E quantos já não desistiram e deixaram a criança nascer por conta dessa campanha. Então, convido a todos que estejam conosco lá, sábado que vem, 4 de maio, na Praça Afonso Pena, bem em frente ao COI, fica a nossa estrutura, o antigo COI ali. E se puderem estar lá conosco, vai ser uma alegria. Ah, me diga uma coisa, vocês estão fazendo também aquele abaixo-assinado para dar para as casas espíritas? Não, né? Não, não foi enviado. Que eu saiba, não foi enviado para as casas, mas... Porque eu lembro que no começo era enviado para as casas para assinar abaixo-assinado para mandar para Brasília, né? Eu acho que teve alguns anos que a gente mandou, sim. Mas esse ano, que eu saiba, não... O Flávio, que está mais à frente, mas ele não pôde vir, mas que eu saiba, não foi enviado para as casas. Uhum. Foi bom lembrar. É uma boa... não só para a Casa Espírita, como para muitas religiões aí que tem convívio com muitas pessoas durante a semana, né? É, inclusive, tem outras pessoas de outras religiões que se juntam a nós nessa campanha, é muito bacana. Tem uma associação que trata das moças que estão nessa situação, grávidas, vulneráveis, e ela está sempre ali conosco, é da religião católica, então é legal porque fica uma coisa única, né? Ecumênica. É, pela vida, Sim. né? Independente da religião. E tem uma camiseta, né, Paulo? Você está com a camiseta bonita que todo ano tem, né? Se a pessoa quiser a camiseta, como é que faz? Então, tem no panfletinho que a gente fez para distribuir, tem eu coloquei o e-mail, só que agora não dá mais tempo. infelizmente não dá mais tempo de adquirir por conta de que já é a semana que vem. Então precisou de um tempo, quem queria, e aí para confeccionar, mandar estampar e tal, precisa de um tempo, e aí já estamos em cima da hora. Legal. Mas, e assim, independente disso, se não tiver a camiseta, vamos lá também. Com certeza. Mas, Paulo, a nossa Rádio Vivência Espírita está à disposição de vocês, viu? Se vocês precisarem fazer. Agora, o Eduardo Borges virá aqui no nosso programa falando sobre a Feira do Livro, que vai ser em agosto, né? Isso mesmo, é verdade. Já está chegando também. Rapidinho já chega, né? Para fazer a divulgação. E o Flávio vai estar no programa Fé e Razão, quinta-feira também. Ele vai falar sobre o assunto também. Isso, né? Aí vai ser só sobre esse assunto mesmo. Viremos aqui Fé novamente. Fé e Razão, às 8 horas da noite. Você também vem, né, Paulo? Vem com ele. 8 horas, né, Rodrigo? O Fé e Razão, né? Isso, às 8 horas. Quinta-feira. Quinta-feira. Legal. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado você, Paulo. Está à disposição, como o Rui falou. Está à disposição a nossa rádio aqui, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Parabéns. Obrigado. O trabalho de todos nós pela vida, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp da Belks. Ela está perguntando o seguinte... como que dá para identificar que a obra está adulterada, né? Como que a gente vai saber? A pessoa vai comprar. Como é que ela vai saber que aquela é adulterada, né? Então, quando você abre o livro, tem lá as informações da edição dela, né? E, por enquanto, o que a FEB diz que eles conseguiram fazer, só aquela coleção Fonte Viva e tem mais algumas outras obras. No site que deram aí, tem essa lista. Mas, assim, você olha na contracapa e vê a edição, se está, qual que é a edição, aí vai falar ali que é referente à primeira edição ou não. Mas, assim, normalmente, as edições que são após 2012 são as que tiveram maior adulteração, que é aquele símbolo mais novo ali da FEB. Então, eu vou achar aqui essa lista do que eles estão trabalhando, mas a gente tem que ficar atento a isso, a olhar as informações ali do iniciais, quando você abre o livro ali na parte da esquerda ali, tem as informações de qual edição que é, se é referente a alguma outra edição. Mas, assim, livros que estão, por exemplo, como esse trabalho que a FEB começou de suposto resgate, que a gente tem que acompanhar, foi depois de 2022, 2023, todos os livros da edição que é entre 2012 e 2023 tem que tomar um cuidado. O bom é você pegar o livro de edições antes de 2012, porque aí já não tinha tantas mudanças assim. Melhor ainda é pegar o livro original, né? A primeira edição, a segunda edição, né? Vai nesse site das obras originais, pelo menos para poder comparar. E até é bom que incentiva o estudo, né? Porque quando você vai estudando e vai comparando, né, já fica incentivando ali o aprofundamento, né? Mas você olhando ali a contracapa ali, você consegue ver. Mas essa informação tinha que estar mais visível, né? Tinha que ser mais transparente. Ainda está muito no início ainda, né? Esse processo. Né? Mas, assim, o que eles conseguiram foi a coleção Fonte Viva, que infelizmente mantiveram a mesma capa, então fica difícil, né, olhar. Aí, se você olhar na parte de trás do livro, tem uma fotinha da primeira edição, e aí dá para... O livro Desobsessão, eles resgataram, inclusive, as imagens, porque antes eles tinham diminuído a imagem, cortado a imagem. Na época, o Chico exigiu que fosse a imagem inteira, que ocupasse a página inteira. Eles resgataram a primeira edição do livro Desobsessão. Tem alguns trabalhos em andamento, só que está muito devagar, né? Se eu não me engano, foram 10 obras, né, que eles resgataram e que estão trabalhando em mais 8. Assim, então, está um processo muito lento, né? A gente tem que ficar de olho e sempre estar analisando. Não sei se eu consegui responder claramente, mas... Calinho, mais perguntas? João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, pergunta, essas adulterações foram feitas após o desencarne de Chico ou antes? Elas se intensificaram após o desencarne, porque enquanto Chico estava encarnado, o Chico estava sempre lutando para a obra permanecer o máximo possível dentro daquilo que a espiritualidade superior trouxe. Né? Então, ele ficava, inclusive, ele rompeu com a FEB na década de 60, ali próximo da década de 70, por conta dessas interferências e dessas pressões que a FEB fazia. Né? Então, ele acabou rompendo definitivamente. Aí, depois disso, aí tem, por exemplo, tem editoras que até hoje mantêm da mesma forma que as primeiras edições, a GEM, a LAC, né, a Lake, tem algumas editoras que mantêm desde o começo sem nenhuma adulteração. Né? Quando o Chico rompeu com a FEB, foi porque chegou numa situação que não permitia mais, não dava mais. Né? Então, mas assim, a intensificação foi realmente depois do desencarne dele. Aí começou... Aí ficaram à vontade, né, para fazer o que eles achavam que poderia fazer, que tinha direito de fazer. E aí demorou 10 anos, né? O Chico desencarnou em 2012, então em 2012 foi quando se tornaram mais audaciosos, né, e começaram a realmente se tornar visível, assim, a mudança. A partir do momento que mudaram o símbolo da FEB ali, uma nova editoração e tal, aí foi quando acelerou esse movimento. Porque eles sabiam que se fizesse rapidamente, bruscamente, as pessoas rapidamente detectariam, né? Então foi feito de caso pensado e bem lentamente, né, para poder... O verdadeiro presidente da FEB, novamente, é aquele tribuno lá, e médium baiano, ele que comanda. Ele tem ciúme, inveja do Chico, e então é ele que dá as cartas lá. Sim. Mais pergunta, cara? A Fernanda Linhares tem uma pergunta. Chico deixou algo escrito acerca da transferência de direitos? Sim, ele nunca recebeu nada com relação às obras, né? Ele sempre, toda a renda dessas obras, da venda desses livros, ele passou para as instituições, né? Para abrir instituições, manter instituições, e doou totalmente os direitos autorais para as editoras. Né? Quando era só com a FEB, os livros que ele lançava iam todos para a FEB. Quando ele fazia com os editores, ou quando ele rompeu com a FEB, ele doava os direitos autorais para editoras, para as editoras que ele estava trabalhando. Então, o Chico nunca ganhou nada com isso. Né? O Bacelli esteve com a gente aqui sendo entrevistado. Ele disse que se ele tivesse dinheiro, ele iria entrar com processo sobre essas adulterações. Vocês têm algum pensamento de entrar com algum processo? Então, eu acho que assim, o Chico, quando era a relação a defender a doutrina, ele era muito claro. Ele dizia assim, quando é coisa pessoal, a gente não deve entrar com processo, porque coisa pessoal, aí tem a questão dos nossos resgates e tudo mais. Mas quando é com relação ao bem-estar geral, defesa da doutrina, que a gente, se fosse necessário entrar em processo, que a gente deveria sim entrar, porque o que está em causa é a defesa doutrinária, e cada um de nós, como espíritas, somos responsáveis por defender a doutrina. Temos uma responsabilidade nisso. E se for necessário, a gente entra, né? A gente sempre deixou isso muito claro. Se for necessário, a gente entra, né, nessa judicialização. Por enquanto, a gente está acompanhando, ver se a FEB, porque já teve a judicialização, a FEB já tentou fazer o acordo e eles estão trabalhando. Então, tem que ficar de olho nisso, né, para ver se eles realmente vão fazer o que acordaram junto com a União Espírita Mineira e ver se eles vão realmente cumprir esse acordo. Então, tem que ficar de olho, né? Não dá para dar bobeira. Se for necessário, sim. Mas, por enquanto, a gente tem que acompanhar esse resgate aí, esse aparente resgate, né? Como já foi feito um acordo, tem que ver se vai cumprir o acordo. Se não cumprir, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Galinho? Tá. O José Costa também tem uma pergunta. Alguém foi saber, junto à FEB, o que os levou a fazer isso, Roberto? Sim, além dos ofícios que a União Espírita Mineira mandou para a FEB, vários companheiros já tentaram verificar o que estava acontecendo desde o começo, né? Mas aí, quando o Chico estava encarnado entre nós ainda, ele mesmo direcionava, explicava, porque assim, isso eram situações que não deveriam ser públicas enquanto o Chico estava cumprindo a sua missão, né? Então, ele orientava as pessoas para esperar o momento certo, né, de essas coisas se tornarem públicas, igual o Bacelli com esse livro foi assim. Inclusive, meu avô ensinou muito o Bacelli, ajudou ele a entrar no Espiritismo, ele e meu tio Leonel. Meu avô que apresentou ali o Centro Espírita Bittencourt Sampaio, né? Meu avô ensinou muito eles. O próprio Inácio Ferreira, meu avô, ensinou também sobre o Espiritismo para ele. Então, assim, meu avô, com essa proximidade com o Chico, ele tinha conhecimento de tudo isso, né? E não dava para falar com a fé para resolver isso, porque dependia muito quem estava com a presidência, né, da fé. Então, se o presidente da FEB estava interligado com o médium baiano lá, que é o responsável, que é o verdadeiro presidente da FEB, e ele é contrário ao Chico, né, elogia o Chico, mas é contrário ao Chico e tentava prejudicar o Chico, como que ia resolver essa situação? Não tem como, né? Então, você tinha que aguardar e esperar as coisas irem acontecendo naturalmente. Então, não dá para chegar e... É claro que várias pessoas já tentaram conversar, já tentaram resolver a situação, mas o problema é muito mais profundo, né, do que existem várias variáveis e situações aí, porque no final é um combate da luz contra as trevas, né? E não quer dizer que essas pessoas são trevosas, às vezes elas estão a serviço, consciente ou inconscientemente, estão a serviço das trevas, né? Eu mandei para o Rodrigo, viu, Rodrigo? Mandei no seu WhatsApp aí o cotejamento lá, que eles falaram que estão trabalhando nas primeiras edições aí da FEB. Legal. Rodrigo, vamos fazer um cotejamento? O que é cotejamento mesmo? Que estão apurando as obras, né? Uhum. Aqui tem isso, 33 é obras que eles estão apurando. Então, das 117 que foram identificadas adulteradas, eles só vão... É um começo também, fazer, né? Fazer 33, é isso. É um começo. Sim. Eles já publicaram... Não, mas eu caí nessa também. A gente até fez aqui um break news dizendo que eles tinham assumido, que eles iam fazer, e no final fizeram nada. Acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, saiu aí um comunicado deles dizendo que ia fazer esse cotejamento, que ia fazer tudo mais, e não fizeram até hoje, né? Então, eu sou muito cético em relação a isso. Mas tudo bem. Mas, por exemplo, acho que eles já

Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que essa assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito? Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais. São 10 horas e 1 minuto. Roberto, o que você poderia falar sobre essa mensagem, Só o Bem Prevalece? É, a mensagem já é bem didática, né? Esclarecedora, né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente não deve ficar preocupando com essas pessoas que prejudicam o andamento da obra de Jesus, né? Igual fala a mensagem, elas não serão lembradas e terão a oportunidade de resgatar. A gente não sabe se aqui na Terra, né? Talvez com degredo, né? Em outros planetas, mas enfim. A gente tem que preocupar mesmo com o bem que a gente pode fazer, né? E esse trabalho da defesa da doutrina, que cada um de nós pode fazer, é um bem que a gente faz. O Chico ficava muito bravo quando era para defender a doutrina, né? Ele, igual quando Jesus, né, as pessoas vêm de longe do templo, então a gente tem que saber os momentos que a gente precisa usar mais energia, os momentos que a gente tem que usar uma energia mais de calma, de paz, enfim. A gente preocupar em fazer o bem, mas quando a gente estuda, a gente descobre formas de fazer o bem, né? E fazendo o bem, a gente evolui. Então, a gente tem que preocupar com isso, mas a gente tem que saber o que acontece, né? Lógico, o mal não será lembrado, mas a gente tem que saber o que acontece para a gente saber discernir e estar do lado certo, né? Do lado de Jesus, né? Que a gente é um ser pensante, né? Então a gente precisa refletir e descobrir, né? O lado correto das coisas. Mas muito boa a mensagem. Vamos encerrando aí o momento Gigavale, Cris? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 10 horas e 3. Oferecimento da WS Festas. Vamos falar dos aniversariantes da semana. Então vamos lá ver, vamos ver os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 28, a Rosângela de Menezes. No dia 29, a Pâmela Fernandes Heretti. E no dia 1º de maio, nós teremos a comemoração do nascimento do nosso querido amigo Eurípides Barçanufo, né, Jorge? Exatamente. E nós teremos aqui no próximo domingo a Yolanda Garzon falando sobre Eurípides Barçanufo, o médium de Jesus. Isso, a Yolanda que mandou um abração para a amiga dela, Paula, né? Aqui agora há pouco. O dia 29 aqui, quem faz aniversário, só tem um dia 29 de abril aqui, eu. Posso? Olha só. Então, como o dia 29 é amanhã, dá tempo do pessoal comprar um presentinho pra mim. É amanhã, né? Eu fui convidado pro aniversário, se você não foi. Eu só chamei os amigos, só. Só os amigos. Vai fechar a rua Pouso Alegre? Ah, com certeza, com certeza. Só não vai estar eu lá, o resto pode chegar. Então, meu aniversário amanhã, 29 de abril. E quem faz aniversário dia 1º é o Luiz Carlos, nosso amigo Luiz Carlos do Grupo Castelão também faz dia 1º. Opa. E geralmente o aniversário do Luiz Carlos a gente comemora lá na macarronada do 1º de maio. Ainda tem? Só gente boa faz aniversário em feira, né? Só gente boa faz aniversário em abril, né? Vou te falar, viu? Verdade. Verdade. Só é gente. Só... Mais alguém quer falar de algum aniversário? Porque aqui pro amigo tem parou. Dia 30 de abril tem a Carla Fabris, que sempre escuta a gente também. A Carla que ajuda lá no canal do Nuno também. Lá da cidade do Rio Grande. Que teve aqui com a gente. Que teve aqui com a gente também, né? Então, tem aqui Marisa Moraes, dia 2 de maio. O Saulo Gomes faria aniversário dia 2 de maio. Uhum. Tem Arnaldo Pardal também, eu não sei se já... Ah, Pardal, não sim. Falei não. Arnaldo Pardal, dia 3 de maio. Certo, legal. Dia 3 de maio Quem também. Colocou aqui também foi a Catarina Souza. Ela falou que faz amanhã também. Uhum. É, o João Paulo Gonçalves, peraí. Lá de Pernambuco. João Paulo ele Gonçalves. Ele faz dia 1º de maio. A Cláudia de Oliveira, dia 22 de abril. Um grande... Faz também. Né? E a Ivanildo, já falei a semana passada, viu, Cláudio? Falei sim. Né? Eu não sei se o Rui comentou, né? Mas dia 1 de maio tem Eurípides Barçanufo também, né? Falou, o Rui falou. Comentou, né? O Rui falou. Tá bom. E a semana que vem, quem estará conosco também, né? Remoto, será a Yolanda Garzon, nossa grande amiga Yolanda, que está lá direto de Uberaba também. Ah, de Uberaba. Falando sobre Eurípides, o médio de Jesus. Isso. É, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Apóstolo da caridade. É. Vamos lá? Você pode encerrar aí os parabéns? Vamos para os sorteios agora. Uhum. Não sei se ia perguntar se o Roberto tinha alguém em aniversário não, também ele lá. Fala mas depois se tiver. Ele comenta pra gente depois. Ô Jorge, José Magalhães, que 26 de abril foi aniversário do pai dele, José Messias. 29 de abril é aniversário da mãe dele, a Edevanildes Magalhães. Fala aí no microfone. E no dia 3 de maio. É o aniversário de José Magalhães. Oh, legal, Zé. Um parabéns pra você, Zé. Pra sua mãe aí, pro seu bacana. Pai. Tudo de bom. Parabéns novamente pelo casamento também. Uhum. E quem foi o ganhador, né? Que ganhou aqui, que a gente sorteou, foi o Edson Andrade, né? O Edson Andrade tá virando campeão aqui de ganhar os dois. É lá do Divino Mestre, né? Uhum. Que aí é só então buscar o livro lá na livraria. Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 232, Avenida Bela Vista, a partir da 1 hora da tarde. É, e não abre mais aos sábados. Eu sei que na divulgação aqui está dizendo que abre ao sábado, mas não abre mais aos sábados. Tá bom? Uhum. Deixa aí. E agora vamos para a Hora da Dica. Roberto, na hora que toca essa música aqui, a gente pede pro convidado dar uma dica pra gente. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser a dica que você quiser dar. Né? Tá. Não, beleza. O meu filho Estevão faz dia 3 de maio, viu? Ah, legal. Faz 3 anos. Aham, que joia. E meu avô Jarbas é do dia 18 de abril. Uhum. Ele nasceu num dia espetacular, né? Uhum. Mas eu queria recomendar algumas obras do Chico, que eu acho que são importantíssimas para o momento atual. A Caminho da Luz é uma obra fantástica do Chico Xavier, que fala da história do nosso planeta, né, do período que nós estamos vivendo, né, o próprio Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O livro Consolador, né, que é a continuação do Livro dos Espíritos. Então, essas obras são espetaculares e vale muito a pena a gente ler, reler, estudar. A obra Emmanuel também, é do próprio Emmanuel, é muito importante. E sempre quando ler as obras, refletir, analisar, estudar mesmo e verificar, né, fazer essas verificações, porque o próprio Espiritismo nos ensina que a gente precisa ter uma fé raciocinada. Né? Então, tudo que a gente for estudar, que a gente estude, que a gente procure saber, refletir, analisar. Isso é muito importante. Então, bacana. Rodrigo? Então vamos encerrando, é isso já? Isso. Então vamos lá que já tá, já estamos em cima, né? Uhum. Deixa eu botar aqui para aparecer todo mundo aqui. É, agradecer aí, mas antes de a gente encerrar, a gente mostrar a imagem, né? Uhum. A gente, a imagem da inteligência artificial que foi criada aqui. É só colocar aqui, então, na... Aí já. Colocar aqui, compartilhar, jogar ali na TV... para vocês verem a imagem que foi criada. 27, né? 28. Tá aí, ó. Vou colocar para aí. Essa é a imagem que foi criada pela inteligência artificial, né? É, com o tema do programa de hoje, adulteração, né? Então mostra ali a guerra entre as trevas e a luz para proteger aí os livros e as obras de Chico Xavier, da doutrina e tudo mais. Né? Então a imagem foi uma imagem bem... Muito resumiu legal, bem... Né? E a gente vai colocar, tá no nosso Instagram, tá? Então entra aí, Vivência Espírita, no nosso Instagram, já tá publicado lá a imagem criada pela inteligência artificial aqui. E curtem lá no Instagram, né? É, divulguem, né? É, a gente coloquei aqui a obras, né? Obras originais de .chicoxavier.ca. Né, que é o link aí novamente que tem as obras. Ele comentou o livro A Caminho da Luz, né? Lá também já tem a edição, a primeira edição, e é muito legal que mostra as capas antigas também, é muito legal, é quase um museu, né, Roberto? Esse trabalho aí que o Nuno iniciou aí junto com vocês, né? Então vale muito a pena entrar no site e ver as capas antigas aí também, que foram escaneados dos livros, ó, Caminho, Verdade e Vida. Você tem lá bastantes livros interessantes. Caminho da Luz. E agradeço a oportunidade de vocês darem espaço, agradeço a boa vontade de todo mundo. Foi um prazer conhecer quem não conhecia, né? Tem o Jorge, né? É o Jorge, a Cris, que eu vi aí. O Rui, o Carlinhos. O Rui e o Carlos. Tem o Tião. Uhum. Fora os outros que apareceram. É o Silvio. E o Silvio também lá fora. Silvio. E fiquei muito feliz de participar, viu, pelo acolhimento de vocês. E o Rodrigo também, sempre muito gente boa, sempre muito feliz, descontraído. Só tenho a agradecer aí a vocês essa oportunidade e a gente está junto. Né? O que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. Legal, Roberto. A gente agradece aí a seu caminho e depois a gente faz um fechamento aí pra gente também. E a gente colocou a enquete, né? O resultado da enquete foram 117 votos. Uhum. Exatamente, 117 votos. Nada por acaso. Vou até encerrar, agora 118. E apareceu aqui, agora sumiu. Aqui, ó. Havia 117 votos, agora 118. É, mas foram 59% falaram que 60% falaram que sim. Né, que já sabia que foram adulteradas mais de 117 obras de Chico Xavier. E 40% falou que não sabia. Então, 40% não sabia aí das adulterações, ou que foram mais de 117 adulterações. Interessante, né? Um processo de esclarecimento, né? É bom saber que a maioria já entende, né? Já percebe, né? Isso é muito bom. Eu agradeço aí mais uma vez a participação. Com certeza, esse programa contribuiu para o esclarecimento, para o conhecimento de todos. Então, muito obrigada aí mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a todos. A gente agradece também a participação de todos vocês. Desculpa aí as questões que nós acabamos não lendo, né? Porque é muita coisa e fica em cima e a gente não consegue, vai deixando muito para trás. Desculpa aí, né? Vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Emmanuel, né, que diz o seguinte, a mensagem do dia 28 de abril, que é hoje. Razão sem luz pode transformar-se em simples cálculo. Instrução e ciência são portas de acesso à educação e à sabedoria. Quem apenas conhece, nem sempre sabe. Palavras de Emmanuel, capítulo 39, temas variados. Rui, então semana que vem, quem estará conosco é a Yolanda, né? É a Yolanda Garzon, que vai falar sobre Eurípides Barçanufo, e nós esperamos com muita ansiedade a Yolanda Garzon, porque ela foi uma das fundadoras da AME também, viu, Jorge? Eu sei, claro. Carlinho? Vamos agradecendo a presença da Paula, que vem falar sobre, veio falar sobre o aborto, Cris, Rodrigo, Jorge, Rui, Silvio, Tião Varoto. Agradecemos a presença da família Vivenciana conosco em mais esse domingo abençoado, onde desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido. Não esquecendo que no próximo sábado, a partir das 12 horas, a feijoada da AME. Isso, cara, eu estava esquecendo de falar. Prestigiem-nos lá, porque a AME precisa de muita ajuda. É, porque a AME atende a quantas crianças, Jorge? 180. 180 crianças. 180 com crianças. Com comida. Todas as refeições. Cinco vezes por dia. É. Paula, seu microfone para você dar um alô aí. E eu estou à sua disposição para outras oportunidades, tá bom? Tá certo. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos. Desejo uma boa semana, um abraço a todos e sábado a gente se encontra também lá na campanha. Uhum. Isso. Rodrigo? Já? Cris também já falou? Legal, então a gente passa para você, Roberto, para você, se você quiser falar mais alguma coisa, fazer umas conclusões finais aí e fazer uma pequena prece para a gente também. Mais uma vez, gostaria de agradecer, né, a oportunidade maravilhosa. A gente poder estar estudando junto e estar sempre buscando o nosso aprimoramento, que nós somos pequenos, nós somos ainda necessitados, imperfeitos, só que nós, o reforço que nós gostaríamos de fazer é para a gente não tentar colocar as nossas próprias ideias, né? E sim tentar ter a humildade possível para seguir os ensinamentos, né? Porque a obra codificada, ela é maravilhosa, né? Jesus, Kardec, Chico. A gente possa seguir e aplicar no nosso dia a dia, fazendo bem, buscando entender, compreender, com união, com fraternidade, e assim a gente realmente buscar o caminho até Deus. E vou fazer a prece, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos no meio de amigos, de pessoas que querem o bem, que querem a evolução, que querem progredir, possamos colocar a caridade como norte de nossas atitudes, buscando sempre, Senhor, seguir os seus ensinamentos com muita boa vontade. Agradecemos, Senhor, pela vida, pela reencarnação. O Senhor abençoe a todos necessitados, encarnados e desencarnados, amigos, inimigos, adversários, agradecendo pelos momentos bons e momentos difíceis. Possamos, Senhor, vencer a nós mesmos, possamos cumprir os nossos deveres, que possamos, Senhor, conseguir ser servos fiéis em sua causa. Muito obrigado, Senhor. Só temos a agradecer e pedir que nos ampare, nos inspire, nos abençoe cada vez mais. Obrigado por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrar de todos os males, e assim seja. O mundo reconhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Foram tantos livros que ele recebeu, são tantas